nova pista. Vou picar o gráfico que regista. Mais de vez move para o tiro do compressor. Refúgio estremece com a vibração interior. Maquinaria está moldada, energia acumulada. Chapada pesada ao ritmo desta balada. Soldados na recruta da dura luta. Situa a posição, marcha em frente, mocão. Punhos cerrados, energia da agonia de todos os fados. Como ratos fomeados, somos a praga sonora. Araucária está na área onde a justiça não mora. Apresente, não sou eleito, mas tenho orgulho tatuado no peito. Estão meus jeitos, só reivindico o que tenho direito. Maquinaria fina, punhos cerrados, auxilia. Na batalha, citadina, ditamos a nossa sina. Maquinaria fina, punhos cerrados, auxilia. Na batalha, citadina, ditamos a nossa sina. Exército profano, meio roubo, meio humano. Prepara o apelo para a revolução do ano. Regula e afina, maquinaria fina. Ilumina, cobardia, contra a revolução extermina. Emissão, encosta o ouvido à coluna, recepção. Descompressão, interpretação, corretas são essenciais sem as quais não conseguiremos o sucesso da nossa missão. Maquinaria fina, punhos cerrados, auxilia. Na batalha citadina, ditamos a nossa sina. Maquinaria fina, punhos cerrados, auxilia. Na batalha citadina, ditamos a nossa sina. Número da série 355. Soldado biomecânico apresenta-se ao serviço. Batalhão real, quartel-general, refúgio. Araucária é a muralha que nos protege contra tudo. Download de informação, missão à sobrevivência. Treinos intensivos para testar a resistência. Reconhecimento do território inimigo. Agentes infiltrados preparam um ataque furtivo. Nesta batalha de seres, meios homens, meios máquinas. Sangue e fluido frio, usamos medidas drásticas. Com estratégia invadimos, conquistando terreno. Pois não há escudo que aguente o nosso armamento. Nosso armamento. Maquinaria fina, punhos cerrados, auxilia. Na batalha citadina, ditamos a nossa sina. Maquinaria fina, punhos cerrados, auxilia. Na batalha citadina, ditamos a nossa sina. Maquinaria fina, punhos cerrados, auxilia. Na batalha citadina, ditamos a nossa sina. Maquinaria fina, punhos cerrados, auxilia. Na batalha citadina, ditamos a nossa sina.